Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, o grande compositor brasileiro César Guerra Peixe nasceu na cidade de Petrópolis no dia 18 de março de 1914. Para homenagear esse grande artista por ocasião do centenário de seu nascimento, a Orquestra Sinfônica Brasileira incluiu na programação do concerto de 26 de abril de 2014 sua obra Museu da Inconfidência, Impressões de uma Visitação, em 1966. Trata-se de uma composição de 1972. Sua primeira audição aconteceu no mesmo ano, oportunidade em que foi executada pela Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, conduzida pelo maestro Isaac Karabichevski. 4 anos mais tarde, a obra seria gravada pela OSB. Ela descreve uma visita do compositor ao Museu da Inconfidência, localizado na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O autor criou cenas musicais que retratam ou recriam as impressões que colheu durante essa visita. Museu da Inconfidência ganhou importantes prêmios. Em 1972, a composição ganhou o concurso do Sesc Centenário da Independência do Brasil, promovido pelo Departamento de Cultura do então Estado da Guanabara. Em 1975, essa partitura ganhou o prêmio Melhor Obra Sinfônica, conferido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Com seus 4 movimentos, Entrada, Cadeira de Arruar, Panteão dos Inconfidentes e Restos de um Reinado Negro, passamos a ouvir Museu da Inconfidência, Impressões de uma Visitação, em 1966. A Orquestra Sinfônica Brasileira tem a condução do maestro Wagner Polichuk. Com regência de Wagner Polichuk, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou Museu da Inconfidência, impressões de uma visitação em 1966, obra do compositor César Guerra Peixe. Prossegue a Rádio USB com a apresentação da suíte do balé Estância, obra importante do compositor argentino Alberto Ginastera. Em 1941, ele compôs um balé em um ato e cinco cenas, baseadas no estilo de vida dos habitantes do campo argentino. Tratava-se de uma encomenda do American Ballet Caravan. Ocorre que esta companhia teve suas atividades encerradas antes da primeira apresentação da obra. Alberto Ginastera produziu, então, uma suíte que incorporava quatro danças da partitura original. Esta foi apresentada no Teatro Coloacuten de Buenos Aires em 1943. Somente em 1952, o balé Estância foi apresentado em sua forma original. A suíte do balé Estância foi apresentada pela Orquestra Sinfônica Brasileira no Concerto da Juventude de 8 de junho de 2014. A USB contou com a direção do maestro Marcos Aracaki. Thank you. Na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, ouvimos a suíte do balé Estância Opus 8, de Alberto Rinastera. Conduz ao USB o maestro Marcos Aracaki. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. No Concerto da Juventude de 8 de junho, a Orquestra Sinfônica Brasileira também interpretou Ingesu, obra do compositor mexicano Enrico Chapela. Esta obra foi comissionada em 2003 pelo Sistema Nacional de Fomento Musical para ser interpretada pela Orquestra Sinfônica Carlos Chaves. Seu tema central é uma partida de futebol, a vitória do México sobre o Brasil na Copa das Confederações de 1999. O maestro Marcos Aracaki conduz a Orquestra Sinfônica Brasileira. Thank you. Na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, ouvimos Inguesu, obra do compositor mexicano Enrico Chapela. Conduz a OSB o maestro Marcos Aracaque. Finaliza esta apresentação da Rádio OSB a obra Três Aires Chilenos, do compositor Enrique Soro. A composição é de 1942, e foi interpretada nesse mesmo ano pela Orquestra Sinfônica do Chile, com o próprio Enrique Soro na regência. Sua inspiração é a cueca, música e dança típicas da região dos Andes. Três Aires Chilenos também constou da programação do Concerto da Juventude de 8 de junho de 2014. A Orquestra Sinfônica Brasileira tem a condução do maestro Marcos Aracaque. Thank you.